É isso aí, obrigado pela audiência, pela confiança e participe do nosso programa pelo 89-999-92-7022. Vamos começar agora a parte musical pra valer, trazendo essa, Paulo Aquino, o rei das calcinhas perfumadas, e a música Caixa Emblema. Depois eu trago Marcondes Falcão Maia, uma das maiores cabeças do Brasil, e a música Veneno Também Mata. E pra fechar a sequência, uma homenagem, né, ao grande Didi dos Brasas do Forró, que infelizmente nos deixou essa semana. Nós vamos tocar um dos grandes sucessos do Brasas do Forró, regravação do Gaúcho da Fronteira, tão pedindo um vaneirão pra fechar essa sequência de ouro, a primeirinha da nossa bodega de hoje. Então aumenta o volume, arrasta as cadeiras pra não pisar em nada, não bater em nada, não machucar a perna, e vem dançar com a gente no pior programa do rádio. Muito bom, hein? Excelente. Bodega. Caixa Emblema. Cachaça chifre e problema. Caixa Emblema. Cachaça chifre e problema. Caixa Emblema. Cachaça chifre e problema. Caixa Emblema. Cachaça chifre e problema. Ele é o corno galo, tem uma mulher galinha e leva chifre até no pé. Ele pensa que é o bacana, mas todo fim de semana leva chifre da mulher. Caixa Emblema. Cachaça, chifre, problema. Caixa Emblema. Cachaça, chifre, problema. Tem o nariz empinado, tem ponta pra todo lado, cabeça de abacaxi. Ele é o corno xuxa, quando a mulher vai pra rua, toma conta do guri. Caixa Emblema. Cachaça, chifre, problema. Caixa Emblema. Cachaça, chifre, problema. Yeah, oh. Yeah, oh. Au, au, au. Au, au, au. Epa, epa. Enfeitada, tem a sua mão queimada, é o corno churrascão. Enche a cara de cachaça, desfila o chifre na praça e é o rei da confusão. Caixa Emblema. Cachaça, chifre, problema. Caixa Emblema. Cachaça, chifre, problema. Caixa Emblema. As músicas que ninguém tem coragem de tocar. A bodega toca. O médico falou, deu positivo. Não sei por quanto tempo estarei vivo. Agora eu sei que nada adianta. Mas nunca em minha vida eu deveria ter bebido aquela planta. Talvez eu não devesse ter falado. Agora vou perder meu patrocínio. E de acordo com esse raciocínio, pra não ser injusto ou dar desgosto, eu vou falar também dos outros. Bebi cada veneno desgraçado, que acabei com a massa do meu sangue. Mirinda, crux, seven up, tintang, Gatorade, guaraná, Pepsi, grafete. Meu bucho cada dia mais se esfola e eu não largo a Coca-Cola. Meu bucho cada dia mais se esfola e eu não largo a Coca-Cola. Eu sempre acreditei ser elegante, não beber água, só beber refrigerante. O padre diz não é pecado, mas eu sei que coisa boa não me sobra bebendo essas gororobas. Estarei vivo, agora eu sei que nada adianta, mas nunca em minha vida eu deveria ter bebido aquela Fanta. Talvez eu não devesse ter falado, agora vou perder meu patrocínio. E de acordo com esse raciocínio, pra não ser injusto ou dar desgosto, eu vou falar também dos outros. Bebi cada veneno desgraçado, que acabei com a massa do meu sangue. Mirinda, Crush, Seven Up, Gin, Tang, Gatorade, Guaraná, Pepsi, Grafete. Meu bucho cada dia mais se esfola e eu não largo a Coca-Cola. Meu bucho cada dia mais se esfola e eu não largo a Coca-Cola. Eu sempre acreditei ser elegante, não beber água, só beber refrigerante. O padre diz não é pecado, mas eu sei que coisa boa não me sobra bebendo essas gororobas. Bodega do Maguila, um em cada 10 médicos recomenda. Tá se formando fotógrafo, Goraça! De vez em quando acontece que um conjunto está tocando um fandango bem bagual, vem da enviada retocando no ouvido do gaiteiro. De repente chega um pinhão e cochicha desse jeito. Oh, tão pedindo vaneirão! Tão pedindo vaneirão! Tão pedindo vaneirão! O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfim, os pés, dedos na gaita, do mindinho até o dedão. Tão pedindo um vaneirão. Tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfim, os pés, dedos na gaita, do mindinho até o dedão. Eita, corre no Rio Grande do Sul, araçô! Brasas do baile segue incendiado de mormaço com a bandeira. Um baté casco cerrado no balanço da bandeira. Um ticamarca termina no impulso de emoção. Vem alguém correndo e grita, só tô pedindo um bandeirão. Tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfim, os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão. Tô pedindo um bandeirão. O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação. Tem os pés, dedos na gaita, do mindinho até o dedão. É Brasas do Forró! É o Didi, o Marquinho, o Faria cortando nó. Se o fandango é dos baita, o pessoal fica contente. As cozinheiras faturam no pastel, cachorro quente. Num atraso que chegue e em meio à animação, nunca falta alguém que grite, só tô pedindo três bandeirões. Tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão. O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação. Enfim, os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão. Tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão. O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação. Enfim, os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão. O entreveiro é é completo dentro e fora do salão. Carro mal estacionado, gente chamando o garçom. Os querem entrar de graça e o porteiro diz que não. E outros a vida é matraca, tá pedindo um paneirão. Tão pedindo um paneirão, tão pedindo um paneirão. Um gaiteiro se entusiasma e capricha na animação. Enfim, os dez dedos na gaita, domingo até o dia. Tão pedindo um paneirão. Gaiteiro se entusiasma e capricha na animação. Enfim, os dez dedos na gaita, domingo até o dedão. Tá aí, você ouviu Brasas do Forró, tão pedindo um vaneirão, em homenagem ao agora saudoso Didi, né, sanfoneiro do Brasas do Forró, que Deus o tenha. Antes eu toquei Falcão, Veneno Também Mata, e é bem verdade, né? Parafraseando nosso amigo Ronald Luz, você já tomou água hoje? Se não, vá tomar água, é melhor uma pedra no seu caminho do que uma no seu rim. E abrindo a sequência eu toquei Paulo Aquino, Cachimblema, Cachaça, Chifre e Problema. Eita nós! É a sua Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, mas sempre com a melhor sequência musical. Lalalalau. Agora, eu vou trazer o quadro do Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio, no programa que é a voz do povo. Hoje tem o quê? Tem bolsa de empregos, tem merchan, tem um monte de coisa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então aumente o volume, porque tá chegando o programa Ricardinho Rivadavia na sua Bodega do Maguila. E o meu lápis caiu aqui. É maravilha, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, Ricardinho Rivadavia com vocês. Ricardinho Rivadavia começou! Aqui é só falsa alegria e muita bajulação, valorizando a bermuda e também os mechãs, contando histórias chatas pra chamar sua atenção. Não é porque você dá audiência, mas ele te ama. É verdade! Ricardinho Rivadavia, na Bodega do Maguila, pra fazer você muito mais feliz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. Pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue aqui lhe ajudando, escute o meu programa até o fim. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta em todas as casas, nos carros, nas palafitas, debaixo da ponte, aonde você estiver de ouvido ligadinho aqui no Ricardinho. Ricardinho Rivadavia. Começando o nosso programa, que é um fenômeno de audiência. Sim, senhor, foi eleito duas vezes o melhor do ano pela minha família e as três senhorinhas que vivem aqui fofocando na calçada da rádio. Mas sem mais delongas, vamos dando início ao nosso programa. Mais uma vez saudando você que nos escuta e partindo agora para a nossa Bolsa de Empregos, o tradicional quadro do nosso programa, onde nós passamos para você desocupado ou desocupada que gasta seu tempo escutando a gente, empregos que podem ajudar você a se dar bem na vida. Nossa Bolsa de Empregos. Atenção para as vagas oferecidas a partir dessa semana. Testador de submarino, 5 vagas. Desenrolador de gato de energia, 20 vagas. Ouvinte da Voz do Brasil, 50 vagas. Leitor de CD e DVD, 15 vagas. Professora de burrologia, 13 vagas. Esticador de puxa-puxa, 3 vagas. Manequim de funerária, 8 vagas. Treinador do Botafogo, 1 vaga. Programador de foguetinho do site de aposta, 2 vagas. Relojoeiro do Big Ben, 2 vagas. Jardineiro de grama sintética, 1 vaga. Pintor de rodapé, 4 vagas. Encanador para consertar o vazamento nas cataratas do Iguaçu, 1 vaga. E editor da abertura da reprise de Mulheres de Areia, Não Vale a Pena Ver de Novo, 1 vaga. Os interessados podem procurar aqui a portaria da rádio para terem mais informações sobre estes empregos. E atenção para o convite festa, o Joãozinho convida todos em geral para uma grande festa na piscina, neste fim de semana em sua casa, com show exclusivo do cantor Tiaguinho, do grupo Menos é Mais e de quantas bandas mais caberem no pendrive. Joãozinho pede a todos que já venham jantados, pois a churrasqueira está interditada. Quem quiser trazer a carne e as bebidas será muito bem-vindo. Ele avisa também que a piscina grande está em reforma, mas que será disponibilizada uma piscina inflável para quem quiser se esbaldar na água. Um carroceiro passará da avenida principal, recolhendo as pessoas para levá-las à festa. Homens pagam R$5 de entrada, mulheres feias pagam o dobro. Uma festa realmente imperdível, eu se fosse você não perderia de jeito maneira. E agora, meus amigos, vamos a uma breve pausa comercial, vamos cumprir nossos compromissos comerciais e daqui a pouco tocaremos música, música para a audiência mais do que qualificada do programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue aqui lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Voltamos daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Oi, a sua rádio. A sua música. Música. Toca aqui. Rádio Má Vermelha FM 104,9. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Ricardinho Rivadavia. De volta com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo. E agora, meus amigos, eu quero falar de uma coisa muito boa com vocês. Quero falar de saúde, de bem-estar. Estou recebendo aqui o amigo Fran Liso, dos laboratórios Fran Liso, que vai falar de uma super novidade para ajudar você que ouve nesse momento o programa Ricardinho Rivadavia. Tudo bem, Fran Liso? Tudo bem, Ricardinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está escutando o programa Ricardinho Rivadavia. Meu nome é Fran Liso, eu em nome dos laboratórios Fran Liso venho oferecer aqui a vocês um produto extraordinário, um produto que realmente vai mudar a sua vida. É o Placebato de Farinha. Olha, esse produto aqui, ele é bom, não é porque sou eu que estou dizendo, é porque esse Placebato de Farinha é feito de farinha de mandioca boa, extraída lá do meu terreno. É farinha boa e de qualidade. Você pegando a pílula, o capuz do Placebato de Farinha, a pílula. Você pegando 3 ou 4 pílulas dessa, abrindo no prato e colocando feijão, vira uma refeição completa. Eu mesmo tomei, fiz a experiência e comprovo. Eu perdi 15 quilos em 3 meses só tomando Placebato de Farinha. Agora eu vou dizer para você que está me ouvindo, esse Placebato de Farinha, esse produto extraordinário que os laboratórios Fran Liso oferecem para você, você acha na farmácia? Não. Acha no mercado? Não. Você só vai achar esse remédio se você me encontrar na rua, porque nem telefone eu tenho, porque eu não gosto de telefone, mas caso você queira fazer o teste hidrato, é o teste hidrato, para ver se funciona, para a pessoa ver que funciona. Eu tô deixando, para você fazer o teste hidrato, 2 potes de Placebato de Farinha aqui na rádio. Aí quem quiser, vem aqui pegar, porque eu tenho certeza que quem consome esse produto do Laboratório Fran Liso tem mais qualidade de vida, come melhor, dorme melhor, fica até mais bonito. Eu testei e funciona. Então é isso, Ricardinho. Não vou tomar muito do seu tempo, mas muito obrigado pelo espaço e espero voltar aqui mais vezes. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, ouvintes do programa Ricardinho Rivadavia, em nome do Laboratório Fran Liso, porque quem escuta esse programa é só gente boa. Obrigado, Fran Liso, pela sua participação no programa Ricardinho Rivadavia. Nosso programa está quase no fim, mas como prometido a vocês, vamos tocar uma música. Dá tempo de tocar alguma música ainda, Gabriel Carlos? Só essa? Então agora no programa Ricardinho Rivadavia, a menor música do mundo, do grupo Napalm Death. É um grupo de rock, olha só, o rock aqui no programa. A música se chama You Suffer, ou no bom português, Você Sofre. Som na caixa, Gabriel Carlos. Muito bem, ouvimos a música mais curta do mundo, You Suffer, ou Você Sofre, do grupo Napalm Death. É o rock marcando presença aqui no programa Ricardinho Rivadavia. Podemos quase virar uma afiliada da 89 FM de São Paulo, hein? Abraço Tatola, inclusive. Então, meus amigos, vamos finalizando o nosso programa, agradecendo a você pela sua audiência e prometendo voltar em breve com muito mais coisas. E lembre-se, se você for servir uma macarronada italiana com bastante molho de tomate no almoço, pode chamar que eu vou. Até lá, Brasil! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz. Muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia, Bodega do Maguila. tá aí, você ouviu Ricardinho Rivadavia, o locutor mais malo do Brasil. E agora, meus amigos, chegou a hora de mandar abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente, deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que nos acompanha no Instagram. Alô, galera! Que nos segue no arroba Bodega do Maguila, Vieira.g, Burton Alencar, meu amigo Josimar Medeiros, lá da Rádio Web Mix de Barbacena, Minas Gerais, o Diego Miller, da Rede Latina Sat, também o Dário Amorim, meu amigo Jota e toda a turma boa da Mar Vermelho FM 104,9, lá de Alagoas, que tá com a gente a partir de hoje, também meu amigo Phelps MacFergus, Saulo Perceval, a Perceval, Fábio Rocha, o pessoal da Web Rádio Retrô também, de Rondonópolis, Mato Grosso, Carlos Emanuel, Miso Vitor e toda essa turma boa que nos segue no Insta. Se você ainda não segue a gente, siga arroba bodega do Maguila. E um abraço mais do que especial à galera que nos ouve no 3º Batalhão de Engenharia e Construção, 3º BEC de Picos, Piauí, né? Inclusive até o colega meu disse lá que eles não participam porque eu falo o WhatsApp muito rápido. Então eu vou repetir aqui bem devagarzinho pra vocês, tá? Pra você participar, não se acanhe, tá bom? Eu quero ouvir você dizendo de onde é que tá ouvindo o nosso programa, seu nome, cidade, que aí ajuda a gente a saber aonde o nosso programa está sendo ouvido neste Brasil de modelos. Então vamos lá. Nosso WhatsApp é o 89, é o DDD, 99992, é muito 9, eu sei, mas vamos lá, de novo. 89 99992 7022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89 99992 7022. Exatamente, sem mais delonga, vamos botar o áudio do povo no ar, alora. Bom dia, meu amigo Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse último programa especial de São João, não poderia deixar de homenagear o rei de Baião, Luiz Gonzaga. É verdade. Com a música Nem Se Despediu de Mim. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9. A grande camaradinha da FM. A Cícera da Rua Belém, Brasília. E a palavra-chave premiada é milho assado. Opa! Milho assado já tá concorrendo, maravilha. Inclusive o sorteio vai ser agora no fim do programa, tá bom? Então já tá concorrendo minha amiguinha Cícera. Essa música do Luiz Gonzaga eu vou deixar pro final, que é pra fechar com chave de ouro, tá bom? Temos mais áudios aqui, Alora. Boa noite, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Da Bodega do Maguila. Aqui é a Cris Joinville, passando aqui pra te desejar aquela ótima programação. Opa, obrigado. Tô ouvindo pela Rádio CNS, já grande. Aproveitando pra mandar um abraço para o Carlos Nonato. Gente finíssima. E quero te pedir a música A Carta. E Adorasmo, eu ofereço especialmente para os meus pais. Obrigado, valeu e um forte abraço. Valeu, minha querida amiga Cris, lá de Joinville, Santa Catarina. Ela pediu a música do Erasmo Carlos. Vou atender no próximo bloco, tá bom? Porque agora chegou a hora dela. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Exatamente, nosso amigo Adilson pediu música de Márcia Ferreira. Volta pro seu lugar. Ixi, ele dedica a todos os ouvintes da bodega e pra mim também. Obrigado, meu amigo Adilson. É isso aí, vamos tocar Márcia Ferreira, Volta Pro Teu Lugar. Que beleza de música. Depois eu trago ele, DJ Maluco, Não Dá Bola Pra Mim. E fechando a sequência, Mala Sem Alça, A Boa do Forró. Sinal fechado, três carimbadas e mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega. Daqui a pouco eu volto mandando mais abraço pro povo. Já que eu volto. Sem parar, é uma dor no coração que eu não posso controlar. Se você não abrace, eu nem posso respirar. Você é minha paixão, meu céu, meu mar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Eu me lembro de você, dia e noite sem parar. É uma dor no coração que eu não posso controlar. Se você não abrace, eu nem posso respirar. Você é minha paixão, meu céu, meu mar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem. Volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem. Saudade quer me matar. Eu me lembro de você, dia e noite sem parar. É uma dor no coração que eu não posso controlar. Se você não abrace, eu nem posso respirar. Você é minha paixão, meu céu, meu mar. Vem, vem, vem, vem. Volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem. Saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem. Volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem. Saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem. Volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem. Saudade quer me matar. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Opa! Em qualquer lugar onde você está, eu sempre fico a te olhar, esperando o dia em que você com um olhar vai me notar. Mas você não liga, não está nem aí pro que eu faço, pro que eu digo. E quero dizer, não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola. Meu coração quer você. Se chego na festa e você está, dispara logo o coração. Com o teu corpinho a balançar, é uma loucura, é um tesão. Mas você não liga, não está nem aí pro que eu faço, pro que eu digo. E quero dizer, não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola. Meu coração quer você. Mar Vermelho FM. Mar Vermelho FM. Mar Vermelho FM. 104,9. A sua rádio. Três dicas para viver melhor: comer feijão, tomar uma taça de vinho por dia e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Você chegou pra mim e falou que não dava mais, que tinha em mente outro rapaz. Então eu, desesperado, bem ali chorei e jurei jamais amar alguém outra vez. Agora você voltou me pedindo pra ficar. Só meu bem que acabou, volte pro seu lugar. Que aqui não damos pra ficar. Quem meu coração é fim da linha pra Diariamente você chegou pra mim e falou que não dava mais, que tinha em mente outro rapaz. Então eu, sem esperar, bem ali chorei e jurei jamais amar alguém outra vez. Agora você voltou me pedindo ficar, só no bem que acabou, volte pro seu lugar. Você ouviu Mala Sem Alça, a boa do forró e a música Sinal Fechado. E eu faço uma aposta que você tava tentando imitar o agudo do cantor também, aí enquanto a música tava tocando, né? Eu não julgo porque eu também estava, forcei a garganta. Fazer o quê? Antes eu toquei DJ Maluco, Não Dá Bola Pra Mim, abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Volta Pro Teu Lugar. Vamos de mais abraço rapidão, antes do intervalo. Aquele abraço! Exatamente, vou mandar um abraço aqui à galera que nos acompanha na Ilha de Cabo Verde, meus amigos da Rádio Atlântico, né? Nossa emissora internacional, destaque internacional, Cassino! Sensacional, Brasil. Abraço também, Gilberto Barros. Gente finíssima. Quer dizer, não em... agora me compliquei. Um abraço também ao pessoal que nos ouve em São Paulo, meus amigos da Rádio Metrô, da Shockwave Radio. Alô, galera do Piauí, Vila Nova, Fronteiras. Inclusive, eu tô sentindo falta das mensagens do pessoal de Vila Nova, viu, pessoal? Vamos participar aí, porque a nossa audiência é boa aí na Vila Nova FM, que eu sei. Participe, não seja um ouvinte silencioso. Pessoal também de Pernambuco, do Paraná, meu amigo Matias Santos, lá de Areia, Paraíba. Minas Gerais, galera de São Domingos do Prata, também Barbacena, Almenara, Laguna Carapã, meu amigo Ribas e toda a turma boa da Interativa FM 104,9. Também o pessoal de Mato Grosso, Maranhão, meu amigo Franco Filho e toda a turma boa lá da Cidade Livre FM de Coelho Neto. Também o Jean Brasil e o pessoal lá de Bom Jesus das Selvas no Maranhão. O Paulo lá da nossa rádio de Macapá no Amapá. Pessoal de Alagoas também, já falei também da Mar Vermelho FM que tá com a gente a partir de hoje. E eu vou pro intervalo agora porque nosso tempo tá corrido. Ah, sim, tem o nosso zap também, né? De novo, nosso zap Mr. Abraham pro pessoal participar, porque eu tô muito afobado e tô esquecendo. Vamos lá, nosso zap Mr. Abraham. DDD 89 99992-7022. Exatamente, não seja um ouvinte silencioso, participe do pior programa do rádio brasileiro. Porque agora eu vou pro intervalo e na volta eu vou falar do censo. Porque saíram os resultados do censo 2022. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas em todo o Brasil e eu que trabalhei de recenseador, vou falar também das minhas experiências e tocar mais música, atender os pedidos do povo aqui na sua bodega do Maguila, que vai para um rápido intervalo e em dois minutinhos tá de volta, contando, hein, cronometrando, já que eu volto. A bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM 104,9. Bom demais ouvir. Mais música. Mais música. A alegria que contagia. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Marinho. Muito bem, de volta com a sua bodega do Maguila para mais de 22 estados e Cabo Verde também ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E, pois é, pessoal, essa semana saíram os resultados do censo populacional, né, que foi realizado ano passado e foi muito prejudicado também por ter sido feito no meio do período eleitoral, então muita gente se recusou a fazer o recenseamento pensando que fosse pesquisa eleitoral. Eu sei disso porque eu trabalhei de recenseador, eu estava conciliando aqui o nosso programa com o trabalho de recenseador. E posso dizer que ganhei muito bem, né, eles não pagam mal, Mas é, tem umas situações que são meio complicadas que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. É, em números gerais, São Paulo é a cidade mais povoada do Brasil. Depois vem o Rio de Janeiro e também Brasília no top 3. Fortaleza é a quarta cidade mais populosa. Eu digo a vocês que metade disso tudo é só dos cornos lá do bairro do Zé Walter, tenho certeza. E muitas cidades também têm registrado uma queda muito grande de moradores, né? Por exemplo, aqui a minha cidade registrou uma queda de quase 1000 pessoas, mesmo o pessoal do poder público teimando que era mais do que o esperado. Mas não tem como prever, né? As pessoas mudam, levam a família, vão para um novo emprego, se ajeitam em outro canto, aí acabam se fixando por lá mesmo, né? Isso é o fenômeno da migração que a gente já está acostumado a ouvir falar em jornais, nas aulas de geografia e por aí vai. Mas no meu trabalho de recenseador, eu posso dizer que eu tive experiências boas, né? Porque eu conheci muitos lugares que eu não conhecia, conheci muita gente também que eu não conhecia. Mas uma experiência que eu quero compartilhar com vocês do meu trabalho de recenseador foi o seguinte: que num dos últimos dias que a gente estava trabalhando, eu fui fazer uma revisão num setor que outra colega minha tinha feito, e aí ficaram faltando algumas casas, né? Porque eram casas de campo, né? Aí os moradores não estavam lá para receber o recenseador, e eu tive que ir lá puxar a coordenada da porta, mesmo que isso significasse que eu tinha que pular a cancela para conseguir chegar lá. E foi assim que aconteceu. Eu entrei numa propriedade, eu e um colega meu, a gente estava devidamente fardado, devidamente identificado com o uniforme do IBGE, e aí a gente chegou, pulamos a cancela, puxamos a coordenada, mesmo com o cachorro ameaçando a gente, voltamos. Na hora de eu descer da cancela, eu quis dar um salto e eu calculei mal o salto. Aí eu acabei pulando e caí de barriga no chão. Por um milagre e sorte que eu tive o pensamento: eu não vou andar com o celular no bolso, vou dar pro meu colega. Ele pula primeiro e depois eu pulo. Eu caí de barriga no chão, ralei o queixo, ralei a mão, tô com o dedo magoado até hoje, né? Que é o famoso dedo aqui, né? O dedo de cumprimentar os outros, né? Mas, no geral, foi uma experiência boa, né? E eu quero parabenizar a todos os recenseadores, meus colegas, que assim como eu também ralaram muito para conseguir fechar o trabalho do censo, não tiveram o seu papel devidamente reconhecido, né, por muitas pessoas, porque o pessoal andou torcendo pé, quebrando moto, teve o celular onde são feitos os questionários roubado. Então, para vocês, meus amigos recenseadores, vai o nosso carinho e vai o nosso parabéns pelo trabalho realizado neste censo 2022, beleza? E agora chegou a hora da gente atender o pedido da nossa amiga Cris, de Joinville, Santa Catarina. Ela pediu a música de Erasmo Carlos, A Carta, e vamos tocar Erasmo e Renato Russo. Fechando a sequência, eu trago Elino Julião, Gosto de Mel, duas carimbadas direto da onde? Da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco tem um sorteio da palavra-chave premiada. Muita atenção, hein? Já que eu volto. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais: não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava. Guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei tu sempre, sempre teu. Thank you. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Parece uma santa, daquelas que a gente se obriga a adorar. E eu, pobrezinho, sou um pecador. Vou morrendo de amor, a seus pés me ajoelhar. Pedir que não faça de mim um farrapo, um pobre coitado, pra ninguém perceber que eu sou louco, sou um desgraçado. Por ter lhe amado, sem você saber, eu vivo qual um cego, sem guia, esmolando seu amor, mendigando, querendo você, e você fingindo que eu não existo. Mas eu não desisto, insisto em querer, porque seu amor é doce, tem gosto de mel, muito embora você seja muito cruel. Porque seu amor é doce, tem gosto de mel, muito embora você seja muito cruel. Você é bonita, parece uma santa, daquelas que a gente se obriga a adorar. E eu, pobrezinho, sou um pecador. Vou morrendo de amor, a seus pés me ajoelhar. Pedir que não faça de mim um farrapo, um pobre coitado, pra ninguém perceber que eu sou um louco, sou um desgraçado. Por ter lhe amado, sem você saber, eu vivo qual um cego, sem guia, esmolando seu amor, mendigando, querendo você, e você fingindo que eu não existo. Mas eu não desisto, insisto em querer, porque seu amor é doce, tem gosto de mel, muito embora você seja muito cruel. Porque seu amor é doce, tem gosto de mel, muito embora você seja muito cruel. Porque seu amor é doce. Tá aí, você ouviu Elino Julião, Gosto de Mel. Antes eu toquei Erasmo Carlos com a participação de Renato Russo. A carta, pedido da nossa amiga Cris, lá de Joinville, Santa Catarina. E agora, meus amigos, chegou a hora. Palavra-chave premiada. Exatamente, chegou a hora da gente sortear um Pix de R$100 na palavra-chave premiada, que era milho assado, tá? Tivemos mais de 10 participações. Esse mês, realmente, o pessoal participou com força. Todo mês a gente vai fazer sorteios nessa pegada, Pix de 100 reais, ou pode ser até maior. Mas vamos agora, sem mais delongas, sortear aqui. Tá aqui o sorteador já postos. Foram 13 participações, vamos sortear agora. Vamos ver. Alô, você do final do telefone 9018. Acho que é DDD 11. Final do telefone 9018. Parabéns, você acaba de ganhar um Pix de 100 reais. Aguarde a nossa equipe, nossa produção entrar em contato, que aí você recebe o seu prêmio, beleza? E você que participou e não ganhou, não se preocupe, porque haverão outras oportunidades. Mês agora de julho também teremos sorteio da palavra-chave premiada. O importante é você participar, beleza? E estamos chegando, infelizmente, aos instantes finais do nosso programa de hoje. Não podemos mais protelar o nosso fim, mas semana que vem, com fé em Deus, estaremos nós aqui neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, nossas redes sociais: meu Instagram, Ian José Silva Locutor, o Instagram da Bodega do Maguila, arroba Bodega do Maguila, e tem o nosso site também, bodegadomaguila.com.br, onde você encontra todas as informações do pior programa do rádio. É isso aí, antes de eu ir embora, quem tá me vendo aqui na live tá vendo que eu tô com a papagaio de vintém, camisa do Flamengo. Abraço, César, alfaiate do povo. Gente finíssima que proporciona a gente ter esses mantos retrô aqui do Flamengo e de outros clubes também, lá na Shopee, vale a pena conferir, beleza? É jabá feito, vou cobrar depois, viu, César? Eu vou encerrar aqui atendendo o pedido da nossa amiga Cícera, lá de Matriz de Camaragibe e Alagoas, que pede a música de Luiz Gonzaga, Nem Se Despediu de Mim, ainda em clima de São João, né? As festas aí vão continuar pelo mês de julho, tem gente que vai fazer festa junina até em agosto, pra você ver, né? Como a cultura nordestina ainda sobrevive em meio ao mar de imundícia disse que roda nas rádios de tudo o Brasil. Então, finalizando, vamos trazer Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, para fechar com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Te sossega, coração, esse amor se declarar. Quebre o pote e a quartinha, bota fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Quebra o pó de a quartinha, bote fogo na camarinha pra ele se declarar. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas.